São os primeiros. Se o que vale é essa qualidade, então nós já seríamos o primeiro de cara. Mas o que vale é a quantidade, nós vamos ser os melhores o mais rápido possível. Somos os bons, ninguém pode negar. Nós somos os bons e vamos detonar o resto. Nós somos os bons, ninguém pode negar. Nós somos os bons e vamos detonar o resto.